e tínhamos determinado nelas a caminhada na justa medida, e dissemos: caminhai em segurança durante dias e noites. Então disseram: Senhor nosso, torna grande a distância entre nossas viagens. E foram injustos com si mesmos. Então fizemos-los tema de conversa e desintegramos-los com toda a desintegração. Por certo, há nisso sinais para todo perseverante agradecido. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ E com efeito, Iblis comprovou sua conjectura acerca deles. Então seguiram-no, exceto um grupo de crentes. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. E ele não tinha poder algum sobre eles, mas assim foi para que soubéssemos distinguir quem cria na derradeira vida de quem estava em dúvida a respeito dela. E teu Senhor sobre todas as coisas é custódio. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. Diz: invocai os que pretendeis serem deuses além de Alá. Eles não possuem o peso de um átomo, nem nos céus, nem na terra. E nestes, eles não têm participação alguma. E ele não tem entre eles coadjutor algum. حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. E a intercessão junto dele não beneficiará senão àquele a quem ele permitir. Neste caso, ficarão à espera até que, quando se lhes remover o terror dos corações, dirão entre eles: o que disse vosso Senhor? Dirão: a verdade, e ele é o Altíssimo, o Grande. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Diz: quem vos dá sustento dos céus e da terra? Diz: Alá. E por certo, nós ou vós estamos na orientação ou em evidente descaminho. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Diz: não sereis interrogados acerca dos crimes que cometemos, nem seremos interrogados acerca do que fazeis. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. Diz: nosso Senhor juntar-nos-á. Em seguida, sentenciará entre nós com a verdade. E ele é o sentenciador, o onisciente. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Diz: fazei-me ver os que ajuntais a ele como parceiros. Em absoluto, não o conseguireis. Aliás, ele é Alá, o Todo-Poderoso, o Sábio. E